dédié avec atelier culinaire, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photo pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Pra mim, a decisão pegar fogo. Vamos a sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora a noite inteira, estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija, que o meu corpo incendeia, quero que todos vejam, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo mundo. Cair a nossa roupa. Eu quero de novo te sentir. Dança vai dançar pra mim, até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija, que o meu corpo incendeia. Viagem, Viagem da Saudade é o programa que lhe vai fazer companhia até às 12 horas. Fique conosco. Somos a boa companhia. Desde já que também queria mandar aquele abraço amigo deste vosso amigo. Como vem sendo habitual no programa Viagem da Saudade, muita música. Mais uma vez, vamos lá ao fundo da mala. Buscar alguns velhos êxitos dos anos 80, 90. Mas não só. E se por acaso aí desse lado você quer escolher uma música, pode fazê-lo através do 0238-434800. Hoje, 27 de janeiro de 2026, o tempo aqui em Orleans, apenas 6 de graus, chuva moderada, e para você que se encontra a trabalhar, muita, muita coragem, mas com a música portuguesa, certamente, o trabalho vai ir mais depressa. Para si que se encontra doente em casa ou nos hospitais, muita, muita coragem para si. Então este é o nosso tema de abertura, sempre Viagem da Saudade, e fomos mesmo lá ao fundo da mala. Hilda de Castro, e eu sou Fadinho Serrano. Cantadeiras, choram as casadas, cantam as solteiras. queridas de amor. Muito boa noite, senhoras e senhores. De Castro Nova, não esquecer. Outro que não se pode esquecer é Del Monteiro com Lisboa e seus encantos. Isto é mesmo música das primeiras músicas que ele fez. Vamos lá. Fez de busca vida até aos De bela, lenda de um grande amor. E grande amor, eles já estão juntos há anos e anos e eles fazem sempre sucesso. Também quem canta já há muito é o Luís Manuel e ele vem aí com o seu jeito, teu jeito de cigana. Vamos lá. Seu melhor aqui com este tema, teu jeito de cigana. Agora vem Hilda de Castro, ela vai nos fazer um midley. Vamos lá. Yeah. Vamos! vivo só, não tenho ninguém, só quero alguém que me possa amar. Aldeia pequenina tem no meio um chafariz, carvão, acendi o candeeiro, meti fogo no carvão, o grilo aquece o peito e a lareira foi ao chão. O grilo aquece o peito e a lareira foi ao chão. É lua cheia que brilha e que maravilha que vai lá fora, mas este grilo me grila e meu amor se demora. Assim meu amor, amor pelas tradições desta gente portuguesa que traz nos seus corações a verdadeira beleza. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e carregar um alvorinho. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto a acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e carregar. Porque sou bem portuguesa e com fé vivemos todos para alegrar a tristeza. Ah, e aqui estivemos com alguns sucessos de Hilda de Castro, o mix que já saiu nos anos 80. Vamos lá continuar com Del Monteiro, e ele vem aí com A Banda da Sua Aldeia. A banda da minha terra quando se põe a tocar, a banda da minha terra quando se põe a tocar, a gentinha lá da aldeia vem logo toda a dançar, a gentinha lá da aldeia vem logo toda a dançar. A banda da minha terra nem sei quantos anos tem, a banda da minha terra nem sei quantos anos tem. Oh, minha mãe, deixe-me ir ouvir a banda tocar. Oh, minha mãe, deixe-me ir ouvir a banda tocar. Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar. Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar. Banda da minha terra toca de noite e de dia. Banda da minha terra toca de noite e de dia. Para estar afinadinha quando for na romaria. Para estar afinadinha quando for na romaria. Na banda da minha terra eu também já lá toquei. Na banda da minha terra eu também já lá toquei. Agora tenho saudades dos tempos que lá passei. Agora tenho saudades dos tempos que lá passei. Quando a banda vai lá fora só com o hino nacional. Quando a banda vai lá fora só com o hino nacional. Para dizer a toda a gente não somos de Portugal. Para dizer a toda a gente não somos de Ai, a banda da minha aldeia aqui de Del Monteiro, música de 1985, portanto, foi, isto é tirado do álbum Retrato Sagrado. Agora vem aí o Zumba da Caneca, interpretado por Hilda de Castro, se faz favor. É uma música da Tonicha, mas aqui numa interpretação de Hilda de Castro. Tanto, olha a zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catrapumba. Olha a zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catrapumba. Oh, ufa, que tem graído, oh, ioi, é fruto de bom sabor, oh, ioi, são como os beijos que levo, oh, ioi, da boca do meu amor. Olha a zumba na caneca. janeiro. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catrapumba. Viva a festa da diabo, oi oi, viva todos quantos estão, oi oi, e viva o nosso adeguei, oi oi, com a caneca. Pumba, pumba, pumba, catra, pumba, pumba, pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catra, pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda noite catra. Ai, é caneca, zumba da caneca de Hilda de Castro. Foi uma interpretação do ano 2086. Ainda se fazia aquelas famosas cassetes que a gente punha no automóvel. Hein? Vamos lá. Como este, Broa de Mel. Passear contigo. Passear, amar e ser feliz. Então seja feliz aí desse lado. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se de Mel, passear contigo, hein? Amar e ser feliz, é isso mesmo. Portanto, Broa de Mel, uma grande dupla da música portuguesa, eles que voltaram aos palcos e, por que não, eles aqui um dia destes em Órleans. Agora vamos ouvir o Azar da Praia de Nel Monteiro. O tempo não se... Mesmo em Portugal o tempo não está bom para ir para a praia. Muita chuva, ondas muito fortes, temporais em Portugal. Mas nós aqui na zona de Orleans, embora hoje tenhamos chuva, mas tudo bem. Fique connosco, somos a boa companhia até às 12 horas. Na praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. O vestido teu, quando a noitinha nada apareceu, banhamos a praia.

Digam lá, isto traz boas recordações ou não? Tem grandes lembranças destas músicas? Espero que sim. Agora, Hilda de Castro também com o seu regresso. Ave Maria,

Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanal, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photo pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposé à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Então, já sabe, se quiser fazer crescer a sua atividade, pode expor a sua empresa no Parque des Expo, portanto, e para isso pode ligar para aqui ou diretamente para eles. Portanto, nós continuamos o nosso programa musical e agora vamos botar o fogo aonde no terreiro, é isso mesmo, mas sim com a música. Ontem ela era casada, hoje é divorciada e amanhã pode ser minha. Vai tudo marchar, levantar os pés. Isto é como na tropa. senhor capitão. Diz que eu não marcho muito bem, mas quando eu marcho com ele, quando eu marcho com ele, tenho que dar tudo o que tenho. Marcha à frente e marcha atrás, e às vezes marcha de lado. Marcha do soldado. Isto é como na tropa. Vai tudo marchar, vai tudo marchar. Levantar os pés. Isto é como na tropa. Vai tudo marchar. Mão cima, mão abaixo. Começa tudo outra vez. Isto é como na tropa. Vai tudo marchar, vai tudo marchar. Levantar os pés. Isto é como na tropa. Vai tudo marchar. Uma volta e dropa abaixo. Começa tudo outra vez. E há um vidro pegado e azulado. as vizinhas. O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes buscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinha. Porque é hoje uma vidraça com picaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhos. Entregar ao vizinho umas coisinhas. Pois chega-se a desgraça, toda a graça da casa da Mariquinha. Eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beiradinho é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beiradinho é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Esta noite eu levo o fato, já nem uso o meu boné. Fazemos como no cinema, dá-me um beijo e alça o pé. Traz o laço no cabelo e o sapato salto alto. Anda lá contar as estrelas que eu já estou apaixonado. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu vou contigo até a barata abana. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. E roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. Já não me sai da cabeça aquele beijo que me deste. Anda às voltas no meu quarto, sabes lá o que fizeste. Quantos dias para te ver, já perdi o calendário. Quis dar rumo à minha vida, mas deixa tudo ao contrário. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo até a barra acaba. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. E roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. És tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. E roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. Hoje eu quero é namorar, convidar uma mulher. seja loira ou moreninha, quero é beber e dançar. Já pus o meu melhor perfume, a festa vai começar. A dançar encostadinhos, dou-lhe abraços, dou beijinhos. Debaixo da lua cheia, o sangue ferve na veia. Que a noite é toda nossa e eu sigo na brincadeira. Louco por rabo de saia, só te quero à minha beira. Quando a música levanta, o meu corpo quer rodar. Ela ri, fica juntinha e não me larga do olhar. O calor vai subindo, ninguém nos vai parar. A dançar encostadinhos, dou-lhe abraços, dou beijinhos. Debaixo da lua cheia, o sangue ferve na veia. Que a noite é toda nossa e eu sigo na brincadeira. Louco por rabo de saia, só te quero à minha beira. E se a noite for pequena, a gente faz ela durar. Com a menina nos meus braços, nem me apetece pensar. A dançar encostadinhos, dou-lhe abraços, dou beijinhos. Debaixo da lua cheia, o sangue ferve na veia. Que a noite é toda nossa e eu sigo na brincadeira. Louco por rabo de saia, só te quero a minha beira. Festejar. Hoje a noite tá boa demais e toda a gente quer mais. O povo chega sorri para dançar e eu só quero ver esta festa arrebentar. A poeira sobe quando a banda começa, é risada cereja, é pura festa. E eu já estou pronto para te dizer que no meu passo tu vais aprender. Chega aqui pertinho, deixa o corpo ir, que o ritmo chama e não dá para fugir. Quando o som bater é o ritmo da canção, tu vais sentir a força deste bailão. Ai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos, deixa a dança acontecer. Ai, bate o pé, eu ensino a girar. Todos querem dançar quando o baile começar. Ai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos e deixa o corpo mexer. Ninguém vai parar. A viola já toca e o coração responde. Quem dança direito nunca se esconde. E tu tão linda a mexer devagar, eu quase esqueço até de respirar. E quando eu puxo tu sorris, hey, oh! Teu balanço me enlouquece, hey, oh! Não paramos nunca de rodar. Esse balanço faz o chão tremer no ar. Vem que a noite é nossa e o vento é ligeiro. Quanto mais tu danças, mais eu me desespero. E nesse compasso eu já posso ver que essa dança acaba por me prender. Ninguém vai parar. Dá um passo

gosto é do palco e de a voz solta. Falo alto, canto mais alto, mas não me sabem calar. Pego na viola e no fole e faço o baile rolar. Tudo, ritmo do norte, eles fazem mesmo abanar tudo, são alguns dos sucessos do ritmo norte. Agora dancem conosco, ritmo norte. Chegamos devagar, sorriso aberto, o corpo chama, não quer parar. O som no palco puxa para perto, de cá para lá, de lá para cá. O ritmo é quente, dá para sentir. No chão descalço começa a ferver. Move-te ao som do ritmo, deixa fluir. Esta batida é para viver. Um passo para a frente sem pensar, um passo para trás, deixa rolar. O coração marca o compasso, perde o medo, entra no abraço. Aqui está, os ritmos do norte, o baile é bom. Do norte, o baile é bom, a noite é quente, a cantar. Os ritmos do norte, dancem bem aqui na frente, dancem como nós, sem pensar. Façam uma roda, vamos girar, dancem este ritmo até cansar. Vamos lá todos dançar. A lua sobe, a festa também, o som latino toma conta de mim. Já estamos a cantar, vai além, este calor não tem. De lá para cá, o corpo fala mais alto que a voz. Quem sente o som não quer parar. Esta noite é nossa, só de nós. Um passo para a frente, sente o chão. Um passo para trás, perde a noção. O suor cai, mas ninguém para. Esta batida nunca falha. Aqui está, os ritmos do norte. O baile é bom. Façam uma roda, vamos girar. Dancem este ritmo até cansar. Vamos lá todos dançar. Aqui está, os ritmos do norte. O baile é bom, a noite é quente. A cantar, os ritmos do norte. Dancem bem aqui na frente. Dancem como nós, sem pensar. Façam uma roda, vamos girar. Dancem este ritmo. neste ritmo até cansar. Vamos lá todos dançar. Aqui está os ritmos do norte. No peito bate forte, forte. Move-te ao som do ritmo agora. Que a noite não tem fim. Aqui está os ritmos do norte. O baile é bom, a noite é quente. A cantar os ritmos do norte. Dancem bem aqui na frente. Dancem como nós, sem pensar. Façam uma roda, vamos girar. Dancem este ritmo até cansar. Vamos lá todos dançar. Aqui está os ritmos do norte. A noite é quente, a cantar os ritmos do norte. Dancem bem aqui na frente. Dancem como nós, sem pensar. Façam uma roda, vamos girar. Dancem este ritmo até cansar. Vamos lá todos dançar. Ritmos do norte. Eu sou ali da zona de Vila Real. Dancem com nós. Dá mesmo vontade de dançar, não? Vamos lá continuar, então. Já que vocês pedem mais, a vossa festa é o título deste título, é o título desta música para a SB. Este baile é o tal, vamos cantar e dançar. Ninguém vai levar a mal. Se os forem convidar, estamos na vossa festa só para vos alegrar. Estamos na vossa festa só para vos alegrar. Não há noite como esta, deixem o corpo abanar. Sente a música subir, o povo a chamar. Quando o ritmo pega, ninguém quer parar. Ritmos do norte, na vossa festa, o chão vai estremecer. Não há noite como esta, comer e beber. Não tem gente. Somos de Trás-os-Montes, alegria nunca falta para fazermos a festa. Contamos com esta malta celebrar o padroeiro nesta data especial. Celebrar o padroeiro nesta data especial. Se está longe, volta cá celebrar em Portugal. Senta a música subir, o povo a chamar. Ritmos do norte, na vossa festa, o chão vai estremecer. Não há noite como esta, comer e beber. Não tem gente como esta. Ritmos do norte, na Romaria, emigrantes também estão. Hoje só temos alegria, vamos festejar os santos da freguesia. Dá-me a tua mão, deixa o corpo soltar. A noite é pequena. Sobe o baile, sobe o som, sobe o povo no ar. Com ritmos do norte ninguém vai descansar. Ritmos do norte, na vossa festa, o chão vai estremecer. Não há noite como esta, comer e beber. Não tem gente como esta. Ritmos do norte, na Romaria, emigrantes também estão. Hoje só temos alegria, vamos festejar os santos da freguesia. Ai, festa, festa, é isso mesmo. Isto já lembra as festas portuguesas do verão, hein? Faz a com ela, sim. Este é o cantor do grupo Ritmos do Norte, Simão Rodrigues. Não tirava os olhos dela, noite após noite lá passava. Sempre olhava para a janela, amigo, como eu a admirava. Disseste-me vai sem medo, pelo menos vais tentar. Este é o nosso segredo, faz aquilo que eu te vou dizer. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela, diz bem dela, faz a com ela. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela, diz bem dela, faz a com ela. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela. Podes conseguir ou não, isso nunca irás saber. Tenta saber o que ela quer, nada terás a perder. Se ela quiser, que bom será. Se não quiser, a vida segue. Vai com força, ganha coragem, faz o que te digo sem medo. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, canta com ela, janta com ela, diz bem dela, faz a com ela. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela. Dança com ela, diz que ela é bela, dança com ela, janta com ela, diz bem dela, faz a com ela. Olha para ela, fala com ela, dança com ela, diz que ela é bela, bebe com ela, janta com ela. Forte e descontrolado, tem o cheiro do pecado e eu fico enfeitiçado. A magia de querer amar demais, sempre namorado, sempre a sonhar mais. Não pergunta nem responde, simplesmente satisfaz. É assim que o teu beijo vive, é amor cada vez mais. Desejo que não falha, quando encostas no meu peito, tudo à volta se espalha. Amor que cresce mais, que aperta e satisfaz. Eu já nem sei quem sou, quando me tomas e me dás. Não pergunta nem responde, simplesmente satisfaz. É assim que o teu toque vive, é amor. Yeah. da Paixão, Simão Rodrigues. Ele é o cantor do Ritmos do Norte. Vem aqui com a banda tudo. Já andava quase a largar esta vida de cantar. Guardei a viola num canto, disse, vai ficar para lá. Mas a minha mãe virou-se, nem me deixou falar. Disse, pega lá na viola e faz o povo abanar. Quero ver a malta desse lado aí a dançar ao som do Ritmos do Norte. Vamos lá. Aldeia, minha aldeia. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, até onde eu vivi, onde aprendi a ser quem sou. És a terra de meus pais, meu refúgio, meu abrigo. Quando o vento passa devagar, sinto que ainda estou contigo. Hoje choras de saudades e o meu peito chora também. Quando os sinos vão tocando, lembro que a vida tem. Nessa hora de alegria, eu volto só por sentir. É tão linda a minha aldeia que me chama sempre. Ruazinhas tão antigas, cheias de sombra e calor. Cada pedra tem memória, cada canto tem amor. És a terra de meus pais, o meu fado, o meu cantar. Mesmo longe da tua porta, sei que um dia hei de voltar. Hoje choras de saudades e o meu peito chora também. Quando os sinos vão tocando, lembro que a vida tem. De alegria, eu volto só por sentir. É tão linda a minha aldeia que me chama sem pedir. O lugar onde eu nasci, o chão onde minha aldeia, meu fado, eu fado. É

olhos do meu pai. Por isso agora sou de todas e nenhuma. Meu pai dizia assim: tantas mulheres por aí, porque vais, meu filho, entregar-te só a uma. Eu não esquecerei jamais os conselhos. Então aqui estamos com a voz de Álvaro Castro. Meu pai dizia assim. Portanto, estamos praticamente, são 10 horas e 57 minutos, tempo para nós de ir à nossa página comercial e vamos ficar com, por exemplo, você que é patrão e que quer fazer conhecer a sua empresa, pois poderá fazê-lo, poderá expor a sua empresa na Foire d'Orléans, no Parque des Expos. Portanto, se quiser, ouça e se quiser, pode ligar para aqui para mais informações. Ouça. Maria João. Exposant, commerçant, artisan. Donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photo pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. A chegar já de noite ao mar da Figueira da Foz, o rebocador para... Yeah.

Ai, cada um viva a sua maneira. É isso mesmo, Calon de Nininho Vaz Maia. Agora vem um dos grandes, vai ser um dos grandes sucessos deste verão, de Bárbara Bandeira, Marcha. Escrevi um verso a quem só vive em prosa. Deite o lenço, cortei a corda. E se ele me visse agora? Olha só a forma que eu me esqueço. Desapego, desapego, vou virei. Ai. Olha só a forma que eu me esqueço. Desapego, desapego, não dou a volta, virei. Ai. Vi passar a marcha, eu vi passar a marcha. Ouvi alguém longe chamar o teu nome. Final, eu vi que nunca estive tão bem. Tenho pensado em nós. Onde é que vamos? Para uma terra onde eu sei que não mora ninguém. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se quiseres, levo-te a Paris. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim, porque eu sou. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, deixá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, deixá-la quando quiser. Eu só quero beijá-la e eu só quero amá-la. E vou levar a mala de viagem para longe onde não existe nada. E nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se eu quiseres, levo-te a Paris. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Porque eu sou. Ai, ai, ai, ai. Eu gosto dessa mulher. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, deixá-la quando quiser. As mulheres são a coisa mais bonita do mundo. São o pulso eterno, início de tudo. E por isso devemos amá-las. Essa mulher, ela pé de mim, deixá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la pé de mim, deixá-la quando quiser. Nuno Ribeiro, essa mulher. Eu gosto Ele que fez o tema Maria Joana, foi ele que fez a letra e música. Vamos continuar agora com Rosa e são os Bandidos Cantantes, eles que foram selecionados para o Festival da Canção da Canção da RDP Internacional. Traz o cheiro das roseiras e o teu nome a sussurrar. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei em dobro, sobrou pouco, quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade. Sobrou pouco, eu não reguei, e o jardim virou saudade. Meu amor, que hoje vou à noitinha ao meu jardim, por lá Cantantes com o tema Rosa, e eles que foram ou que vão ser selecionados para o Festival da Canção. Estes estão bem, agridou-se, onde quer estar. São algumas das músicas que vão poder representar Portugal no Festival da Eurovisão, como esta opinião. Tu falas do meu cabelo, tu falas do meu vestido, Falas do meu comportamento. Dizes que não tenho juízo. Dizes que ganhei muito peso. Ou então que pareço um palito. Tenho as prioridades do avesso. E só penso no meu umbigo. Verdades não merecem castigo. E quem sabe se não tens razão. Mas eu já não posso contigo. E não quero saber da tua opinião. Pensam que algumas destas músicas podem fazer sucesso ou não? Como esta, André Amaro, Dá-me a Tua Mão. Se for, grande voz. Não me deixes mais. Dá-me a tua mão e não me deixes cair. Dá-me a tua mão. Os olhos e tenho medo da noite. Sou uma criança que quer a tua mão. Pensei que o nosso era certo. Se for, não me deixes mais. Dá-me a tua mão e tem por nome André Amaro, Dá-me a Tua Mão. Por que não? E agora pertencer a Mário Marte. Para além do mundo, há todo afeto, a calma, a tristeza do ser. De onde venho trago um abraço, da pureza de um sorriso. Amar em mora beza, saber deixar pertencer. É da vontade de Deus cumprir o meu viver. Olhele, olhe, olhele, olhele. Por que não esta de Mário Marta? Por que não, por que não? Ou então Denise Mota também, ele canta assim, Jurei. Uma música assim mais calma. Só

piada amanhã pode ser minha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro. Aqui foram os mini breaks. Agora vocês pediram, nós passamos. Aí vem o grupo Ritmo Norte, a banda tudo. E se você gostar também de uma música que queira ouvir, peça para o 0238-43-4800. Ritmo Norte. Guardei a viola num canto, me disse, vai ficar para lá. Mas a minha mãe virou-se, faz o povo abanar. Abana tudo, abana tudo, abana tudo que der pra abanar. Abana tudo, abana tudo, quero ver a malta dançar. Abana tudo, abana tudo, abana tudo que der pra abanar. Gosto é do palco e de a voz soltar. Falo alto, canto mais alto, mas não me sabem calar. Pego na viola e no fole e faço o baile rolar. Eles que cantam só músicas em português, faz favor. Agora continuamos. O caminho nunca foi simples de seguir. Cada passo exige o coragem pra existir. Houve noites em que o medo quis ficar e dias em que pensei em recuar. Mas algo em mim se recusou a ceder. Uma voz que insiste em me manter de pé. Nada foi dado, tudo teve um custo real. Cada escolha cobrou seu peso natural. Perdi o sono, perdi a calma às vezes, mas ganhei clareza em meio aos reveses. O mundo cobra, testa e impõe condições, mas não negocia.

Fogo no Terreiro. Então já tivemos aqui várias versões, a versão do Martinho, a versão dos Mini Breaks e agora foi a versão de Império Show. Agora vamos lá bater o bumbum, continuamos a bater o bumbum, vamos lá, ela mata o bumbum, Marcos com Sérgio Rossi. Rossi no pacote. Estamos mesmo na reta final aqui do programa Viagem da Saudade. E continuamos ainda, temos música. Vamos para a casa de quem? Para, ainda não é para a minha, é para a casa da Mariquinhas. Vamos lá, Zimbro. Graça, porque eu... uma vidraça, com cerca dura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pingas, entregar ao funcionário umas coisinhas. Pois chega-se a desgraça, toda a graça da casa da Mariquinha. Que não vi nenhum lado, as tais janelas que tinham tabuinhas, do resto são ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse me ajudar com mariquinhas. E há um vidro pegado e esse lado onde vi as tabuinhas. Com barra, nem viola, nem guitarra, nem espetadelas esportivas das vizinhas. O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes buscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinha. Porque é hoje uma vidraça com cerca dura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhos, entregar ao funcionário umas coisinhas. Pois chega-se a desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. E são exatamente 11 horas e 58 minutos. É tempo para nós, então, de marcar encontro para a semana próxima. Mas até lá, muita paz, muito amor, muita saúde para vocês todos. Então, espero que tenham passado um agradável momento na nossa companhia, na companhia da Rádio Arconciano e com o programa Viagem da Saudade, um programa que tenta ser todas as semanas diferentes. Uma viagem cada vez agarra seu destino e segue. E assim chegamos às 12 horas com a música portuguesa. E mais uma vez, vocês foram extraordinários. Muito obrigado a todos vocês que estão aí desse lado. E ótima semana para si. Vou esquecer esta ilusão e arrancar-te do coração.